Boa noite, pessoal. Hoje é dia 20 de junho de 2016 e nós estamos aqui com mais um PitacoTube. Como vocês podem ver, está um pouquinho frio aqui, mas a razão de eu não ter postado ultimamente são várias, entre as quais aqui eu ando um pouco desanimado com os rumos que a política no Brasil tem tomado. É desapontado mesmo, porque eu não tenho visto assim, o país caminhando numa direção segura. Nós vamos de tropeço em tropeço, caminhando para alguma coisa que, se for uma boa coisa, vai ser por pura sorte, infelizmente. Mas hoje eu, como eu sempre faço, eu lendo as notícias, ouvindo comentários, rádio, que é o que eu mais tenho feito, eu topei com uma notícia no site do Diário do Poder que eu gostaria de comentar. O Diário do Poder é um site de Brasília, do jornalista Cláudio Humberto, e ele é uma pessoa bem enfronhada ali nos meandros do poder em Brasília. Então ele, geralmente as postagens dele tem muito mais substância do que as publicações de jornais e de revistas, que são geralmente mais longas e, na verdade, tem muito mais desinformação do que informação. Aliás, um dia, qualquer dia desse, eu quero ver se eu falo aqui especialmente sobre desinformação, e eu tenho um vídeo para passar para vocês. Eu ainda estou vendo esse vídeo. Ele está em inglês. É um vídeo da década de 70 ou qualquer coisa em torno disso. E é do Yuri Biasmenov, que foi um dissidente da antiga União Soviética e que foi para os Estados Unidos. Terminou nos Estados Unidos, esteve antes no Canadá e depois de que foi para os Estados Unidos. Mas ele explicando como é que as coisas são feitas ou eram feitas, mas no jargão dele ainda são feitas pela KGB, que agora tem outra denominação. Mas não é para isso que eu estou aqui, não é essa a minha intenção. Eu queria falar aqui sobre uma notícia que eu vi então no site do Diário do Poder, que é uma declaração do ministro Otávio de Noronha, do STJ, que ele foi recém-indicado, foi recém-eleito para o STJ, tomou posse nessa segunda-feira, e ele fez rasgados elogios à Operação Lava Jato. Ele até chamou ele disse que a Lava Jato é como se fosse uma ressonância magnética no corpo podre que é a administração do Estado. É exatamente isso. E o que eu tenho notado, que pessoas que até outro dia estavam não necessariamente na defesa da Lava Jato, mas eles estavam na crítica até feroz ao governo, essas pessoas hoje elas se voltaram também contra a Lava Jato. E isso é uma coisa que, para mim, é uma coisa que não faz o menor sentido. Quer dizer, a Lava Jato é uma operação da polícia, mas é uma operação da polícia que está voltada para acabar com a corrupção. Quer dizer, ela está exibindo a todo o país a corrupção que há em todos os níveis de governo, como o nosso dinheiro, o nosso suado dinheiro dos nossos impostos desaparece como por encanto né, nos diversos, nos caminhos tortuosos, né, desde a hora que você paga ali o tributo, seja um imposto sobre o consumo, seja um imposto sobre o serviço, ou seja, um imposto de renda, e esse dinheiro nunca retorna para nós, né? E aí você topa então com uma manchete, como se disse outro dia, o Rio de Janeiro, quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, o governador vai dar uma declaração dizendo: nós estamos em estado de calamidade pública, e fala lá com a maior candura do mundo: nós temos uma despesa orçamentária só com a folha de pagamento, somente com folha de pagamento, de 110% do orçamento, quer dizer, 10% além de todo o orçamento do estado está comprometido com folha de pagamento, e o resto? E tudo mais? Sistemas de saneamento, pavimentação, água, esgoto, escola, saúde, e tudo mais? Bom, tudo mais não tem dinheiro para tudo mais. 110 só com folha de pagamento. Quer dizer, é um absurdo isso. Quer dizer, essa coisa do funcionalismo público, isso há anos que eu falo, isso um dia vai estourar, porque não tem como se sustentar esse estado de coisas. Eu não estou aqui, eu não sou contra o funcionário público, nós precisamos do funcionário público, nós precisamos do Estado, mas nós não precisamos de sanguessugas. Quer dizer, existe um desmando em se colocar. E tudo que você escuta hoje, você conversa hoje com um jovem, qual que é o objetivo de todo jovem hoje? Todo! É ser funcionário público. Isso está errado. O funcionário público não produz riqueza. Nós precisamos produzir riquezas até para poder produzir impostos que vão pagar os funcionários públicos. Nós estamos esquecendo deste pequeno detalhe. Sem a produção de riqueza, não haverá como pagar esses funcionários. E aí está a falência do Rio de Janeiro para corroborar exatamente isso que eu já vim falando há muito tempo. Isso precisa acabar. Então, esta é a nossa situação hoje. O país, nosso país está caminhando para a falência. E é muito triste. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos mudar o nosso arcabouço legal para, inclusive, permitir que esse estado inchado seja totalmente desmontado. Não é possível sustentar esse estado de coisas. Então, o ministro do STJ, o Otávio Noronha, ele diz aqui: a Lava Jato está fazendo uma ressonância magnética, mostrando que há por debaixo dessa casca, essa podridão que se tornou o Estado, e está mostrando como é que a corrupção no nosso país, ela já passou da endemia. Ela já está ali, ó, arraigada, ela já virou uma ela já não está mais limitada apenas a existir e a coexistir com o Estado. Ela está aumentando ano após ano. Não é à toa que a cada ano nós temos políticos piores e governos piores. Isso já se falava desde lá atrás. Ó, eu lembro de Milor Fernandes falando isso desde lá na época do governo militar. Olha, o Brasil é uma sucessão de governos médios. Ele é sempre um governo melhor que aquele que está por vir, mas ainda pior do que aquele que ficou para trás. Nós estamos repetindo isso sem parar. Quer dizer, nós precisamos de dar um fim nesse ciclo vicioso. Então, eu acho interessante que esse ministro fale com toda essa clareza, com essa crueza de como é o Estado, do que é feito o Estado, para que nós possamos nos indignar. Não vai bastar tirar a Dilma, não. A Dilma é só um subproduto desse Estado podre. O Temer, que entrou, e que pode parecer que será ou seria a solução, também não poderá fazer muita coisa nesse estado podre. Nós precisamos é de conter a podridão. E o que me espanta é que pessoas, e eu vou citar um nome aqui, que é o Reinaldo Azevedo, que foi sempre um crítico ácido do governo, de uns tempos para cá vem sendo um crítico ácido da Operação Lava Jato, dizendo que o Deltan Dallagnol é um delegado cheio com arroubos, né? Aliás, ele é procurador, na verdade. Então, ele é uma pessoa destemperada, ele se acha um salvador da pátria, e, na verdade, não é nada disso. Aquele pessoal de Curitiba é um pessoal muito sério. Aquilo ali é uma equipe que precisaria ser replicada mais vezes em todo o país. Nós precisamos de mais operações Lava Jato em todo o país. E não é ficar com essa coisinha de que a Operação Lava Jato está exacerbando. Não, não está, não. Eu gostaria que a Operação Lava Jato ousasse ainda mais. E por que que o Reinaldo Azevedo, e não apenas ele, de repente eu quero citá-lo, porque o Reinaldo Azevedo, ele aparece, ele escreve, ele tem programa de rádio, ele tem programa de TV, e ele aparece assim, como um apóstolo da direita. E na verdade ele não é, ele está comprometido, ele está comprometido com o PSDB de São Paulo, ele está comprometido com Fernando Henrique Cardoso. E Fernando Henrique Cardoso é só um Lula, onde o terno cai bem. Então eu desconfio muito de gente como agora estão aparecendo um ou outro, de gente como o Reinaldo Azevedo, aproveitando das facilidades que são postas para ele, e ele que tem a possibilidade de falar para milhões de pessoas, está transmitindo uma falsa informação. Pior, uma desinformação, porque desinformação é isso, é aquela informação que é passada por um veículo que se pretende ser confiável, mas é uma informação falsa, aquela informação que está lá não para traduzir a verdade dos fatos, mas a verdade da mentira. Então é isso que Reinaldo Azevedo tem feito, ele está desinformando o seu público. Ele chega e está falando contra o veículo errado. Não é, o problema não é a Operação Lava Jato. O problema é que o nosso sistema político precisa ser todo mudado, e isso não é uma coisa que nós vamos conseguir apenas retirando a Dilma Rousseff do poder. Precisamos tirar a Dilma Rousseff do poder e possivelmente quase todo o poder. Nós precisamos pensar seriamente que talvez a salvação do Brasil venha a ser um governo plebiscitário por algum tempo, ou que se tome conta do governo por um curto período de tempo, uma intervenção. Não quero qualificar que tipo de intervenção aqui, mas do jeito que a coisa vai, com cada político, com cada ministro, com cada pessoa do novo governo se mostrando intimamente ligado ao velho governo, eu acho que nós estamos indo no mau caminho. É bom para vocês refletirem nisso. E eu volto, não amanhã, mas depois de amanhã, ok? Até a próxima.